Solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Bira, voltando, né, para as playlists, para a parte musical, para a parte que presta. E voltamos à nossa playlist de Signature Songs, agora parte 2. Finalmente, né? E só para relembrar, galera, o que é uma Signature Song? Signature Songs são aquelas canções mais lembradas, mais associadas, mais conhecidas de um cantor, de um grupo, de uma banda. Então você fala assim, ah, quais são as músicas desse cara, dessa pessoa, desse grupo? Aí a pessoa vai atacar um monte de listas, as mais conhecidas, e alguém vai falar, ah, eu conheço essa música, peraí. Sabe quando você vai no showzinho com a camisa do Ramones e pergunta, ah, me dá duas músicas do Ramones e você não sabe? Pronto, é mais ou menos isso, são as músicas mais importantes. Poser com essa camisa, né? Então não tem jeito. É por isso que eu nem tenho. Então vocês estão escutando aí a primeira música, né, que abriu a playlist e tá tocando aí de fundo a música da Tattoo, All The Things She Said. Cara, essa música marcou uma geração, assim, dos anos 2000, porque tipo... Isso. Era essa banda, né? Se eu lembro bem, uma banda russa. São duas meninas, na verdade. Elas, duas garotas, né? E, cara, é muito louco, porque era naquela época aquele negócio de lésbica. Era tipo, meu Deus, elas são lésbicas e elas fazem música. Era um negócio inaceitável, mas era um negócio legal. Então elas bombaram assim, meio que polemizando. Mas, cara, as músicas delas são muito boas, né? Tipo, é All The Things She Said. É, tem outra também, aquela é... Deixa eu abrir o Spotify. Tem as duas aqui. São as mais famosas delas, tá ligado? E marcou, né? Os clipes eram meio assim, tipo, aquela pegada mais sensual e tudo mais. Eram sempre com elas duas. Eu lembro que tinha até um clipe na chuva, não sei se é até dessa música. Acho que era essa. Não é? Só que eu lembro que, na verdade, era um produto de marketing, essa história delas serem lésbicas. É All About Us. Isso, All About Us. Não é? Isso. É, tipo, era uma jogada de marketing, né? Tipo, e foi uma jogada de marketing de inteligência, porque elas meio que pipocaram, assim. Eu lembro que passava direto na MTV. Era essa música e a do Backstreet Boys lá, Everybody. Ah, é? Nossa, essa época. Caramba. Na mesma época, cara, foi bom, foi uma época boa, assim. Eu lembro, nossa, realmente, é verdade, viu? Bom, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Então, a nossa primeira música é a Living on a Prayer, do Bon Jovi. Ei, Bon Jovi, cara. Caraca. Quem não gosta do Bon Jovi? É sério, esse cara é tão legal. Bon Jovi é muito bom, véi. Ele tem um monte de música maneira também, tipo... Tem. You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive. Always, It's My Life. Mas o Living on a Prayer, acho que é a música mais cantada do karaokê do Bon Jovi, é sério. Living on a prayer, take my hand. Yeah. Cara, é muito bom, velho. Muito a emoção bom. Que essa música passa é muito boa. A mensagem é legal. A mensagem é legal. A maioria das músicas do Bon Jovi, na verdade, são legais. Tanto escutar a letra, o ritmo dela. E eu gosto muito do Bon Jovi, né? Do John Bon Jovi. Eu também. Porque, tipo, o cara tem uma pegada social muito foda. Tipo, sim. O Salem Brand tem um restaurante, né? Aham. Pra pessoas sem teto. Cara, ele... Ele é um músico foda, assim, tipo, e essa música pra mim, assim, é a segunda melhor, porque pra mim It's My Life também é muito boa, cara. It's My Life, maneiro pra caramba. Tem outra que você canta no karaokê também. É, essa e Rita Lee. Bom, então, Live on a Prayer, do Bon Jovi. Escutem aí. We'll be right back. Seiji, a nossa próxima música. Ninguém sabe o nome, mas todo mundo já escutou essa música. Todo mundo. As pessoas verdade. Não sabem nem de quem é a música, tá ligado? Só não consegue nem pronunciar o nome da banda. É porque é difícil, né? É um nome difícil. É um nome longo também pra lembrar. A gente geralmente tem bandas com aquele, o nome Cat, né? Que é aquele nome que te pega já no nome. Ou geralmente é só o nome da pessoa. Isso. Mas essa não, tipo, é aquela banda antigona. O que é? Década de 80? 90? Não, 80. Ou mais, não, 70? Mais antiga. É 70, né? 70, cara. É, cara, eles são antigões. Eu lembro deles. Aquelas barbas, aqueles bigodes. Mas a gente tá falando, cara, do Creedence Clearwater Revival. E a música em específico é Have You Ever Seen The Rain? Que música linda, bela. A música é bela, tá ligado? A tonalidade da música é perfeito. E todo mundo canta ela no refrão I am a Gnu. Tipo, não existe isso na música. Não. Have you ever seen Lorraine? Não existe. É tipo, Have you ever seen the rain? É. Mas é muito boa essa música. E ela marcou gerações, né? Não é à toa que essa música, até hoje, você vê em filmes. E um monte de banda também reproduz essa música. Sim. É, a original é da Creedence Clearwater Revival. Que também tem outras músicas boas. A Fortunate Song, Bad Moon Rising, etc. Mas essa música, a gente tá falando de Silent Hill Song. Essa música, cara, marcou eles, mas não marcou. Exatamente porque todo mundo conhece. Mas ninguém sabe de onde veio. Mas é muito boa. Então, Have You Ever Seen The Rain, do Creedence Clearwater Revival. Escutem aí. Próxima música, ela se chama Ziggy Stardust, de um fantástico cantor, David Bowie. David Bowie, cara. Oh, David Bowie, saudoso David Bowie. Esse cara, não existe alcunha melhor do que o camaleão da música. Realmente. Velho. Aham, com certeza. Ele canta muito, velho. Muito, as músicas bastante. Dele, o jeito dele, caralho, porra, é foda demais. A pegada dele é totalmente diferente. Tipo, totalmente diferente de todas as músicas que a gente vai falar aqui. Totalmente diferente de todas as músicas que estão nas playlists de Signature Songs. Cara, David Bowie bom, hein, velho? Porra, assim, partiu meu coração quando ele foi embora, cara. Ai, tem um monte de outras músicas boas pra caramba. Space Oddity, Fame e o Heroes, cara. O Heroes, nossa, eu adoro essa música Heroes também. Mas o Ziggy Stardust, olha, e acho que é uma das mais lembradas do David Bowie. Pessoas podem não lembrar o título, mas vão lembrar escutando o refrão, a melodia. Vão lembrar essa música do David Bowie. Sim, eu sempre lembro dele com aquele cabelo laranja grande cantando ela. É assim mesmo, cara. Cara, ele criou umas tendências do David Bowie, é sério. Ficaram marcantes também. Pena que ele já se foi. Ah, que tristeza. Caraca, e a última música dele também é Lazarus, caralho. Oh, que música foda. Coisa boa, viu? Mas não fiquem tristes, vamos aproveitar toda a herança que ele deixou pra gente. Cara, se você nunca escutou o David Bowie, você tem que escutar. Escute, isso. O cara manja muito de música, o cara manja muito, velho. Ele é um músico de verdade. Pois é. Enfim, Ziggy Stardust do David Bowie. Escutem aí. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in Snow White tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Seja saindo da nossa melancolia, da tristeza de nunca mais poder ver o David Bowie, nós vamos pra uma banda que vai voltar a tocar, que já está voltando a tocar, na verdade, que é o Red Hot Chili Peppers. Cara, todo mundo também já ouviu falar dessa banda, uma banda pop, né? Eles têm várias músicas, signature songs deles, porque os caras são bons também. Under the Bridge, Scar Tissue, algumas dessas. Mas a música que a gente vai falar aqui é Californication. Adoro essa música. Caralho, que música, velho. Que música. Tipo, a pegada dela é o verdadeiro pop rock. Essa música é a base do pop rock. porque é fantástico, cara. Outra música muito cantada em karaokê. Fácil. Sim. Fácil. Muito. Até hoje eu lembro do clipe. Passava na MTV. Ah, eu lembro. Dos bonequinhos, né? Lembra dos bonequinhos deles? Parece um jogo de videogame esse negócio. É. Nossa, é verdade. Eu vi bastante na MTV o Red Hot Chili Peppers. Cara, saudoso também. Ah, tá voltando, né? Ainda bem. É uma banda que eu curto. É, porque, tipo, geralmente eu fico triste assim quando as bandas acabam e voltam, porque elas meio perdem a pegada. Então, eu fico sempre com o pé atrás, né? Pois é. Mas, cara, escutem aí. A música é boa. Red Hot Chili Peppers, né? Não tem muito o que falar. Pois é. Então, Californication do Red Hot Chili Peppers. Escutem aí. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Just another good vibration. And tidal waves O próximo cantor é um cantor que a povo adora também. Caramba! Todo mundo gostava dele. Ninguém sabia o que ele era. O cara canta muito. Um espanholzinho pra cantar, desgraçado. Eu ainda adoro ele. Eu gosto dele. Estamos falando do Ricky Martin. E a música que a gente vai tocar é a Maria. Ele tem outras também. Tem. Vida Louca. O Living La Vida Louca também, cara, que todo mundo conhece esse aqui. Já tocamos em outra playlist também. Já. Tem a música da Copa também que ele fez. Porra, tem outras também. E o legal do Ricky Martin, porque, tipo, ele é um cantor latino, né? Tipo, assim, que fez muito sucesso. E entre a década de 90, anos 2000, o cara estourou, assim, brutalmente. Essa música, eu gosto, porque, como o Seiji fala, é uma baladinha gostosa. As músicas do Ricky Martin são baladinhas gostosas. Porra. Então escute aí. Maria do Ricky Martin, né? Escutem aí. Opa! Um, dois, três, um passito pa'lante, Maria. Um, dois, três, um passito pra trás. Opa! Passito para lá, Maria. Um, dois, três. Um passito para lá, Maria. Um, dois, três. Um passito para lá. próxima música que a gente vai falar, eu não sei nem direito como falar dela, porque tipo, tem muito tempo que eu não escuto essa música. É especificamente do Smash Mouth, All Stars. Cara, todo mundo já escutou essa música, mas também não sabe de onde veio. Todo mundo escutou essa música no Shrek. Ah, é? Pô, com certeza. E tipo, assim, eu não acompanho Smash Mouth, pô, há anos. Eu escutava, sei lá, 6 músicas dele no máximo. E essa música, cara, é engraçada, porque o Smash Mouth, ele é um cara diferente. Uhum. Ele é uma mistura de rap com pop, mais um estilo, uma puxadinha, assim, de leve pro reggae. Mas é interessante escutar, cara. Essa música é interessante. Não, eu gosto. A pegada dela é boa, né? Gosto, até porque eu lembro bastante daquele primeiro Shrek, cara, que você lembrava. Porra, que legal! E essa música tema, de onde vem? Smash Mouth? Aí tocou o clipe da MTV toda hora. Meu Deus do céu. Toda hora. Tempo todo. Eu gosto bastante. Então eu acho que é a música mais conhecida dele no Smash Mouth. É All Star, né, também. Só é tudo song dele, na minha opinião, né? Ele tem outras também muito boas. Acho que All Star é mais lembrada, mais conhecida. Mas enfim, né? All Star do Smash Mouth, escutem aí. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Próxima banda, né? Uma banda que eu também eu gosto das músicas. Os clipes também malucos, maneiro. Não, as capas de CD deles pra mim sempre foram a parada mais maluca. Também. Mistura tudo. É letra maluca, clipe maluco, capa maluca. Estamos falando do The Offspring. Caralho, que banda, velho. Cara, tá aí uma banda que eu gosto. É um estilo que eu gosto. Offspring. Maluco. É muito bom, cara. E a música que a gente vai tocar aqui é a Pretty Fly for a White Guy. O Offspring, ele tem um monte de outras músicas desse estilo maluco. maluco dele. Come Out and Play, Self Esteem, You're Gonna Go Far, Kid. Mais um monte aí, mas essa Pretty Fly for a White Guy, realmente, eu acho que é uma das mais lembradas do The Offspring também. Muito legal, muito boa. E Offspring é rock, não tem pra onde fugir. Os caras são bons no que eles fazem. É um estilo que eu gosto. Eu já digo, eu gosto desse estilo, realmente. Eu entendo um pouco a letra, eu consigo entender, ele tá falando mais ou menos. Eu gosto da melodia, eu gosto de um monte de coisa do Offspring. Tipo, às vezes eu acho que o Offspring é uma poesia não recitada, mas cantada no estilo de rock, né? Porque é muito massa, cara. O estilo maluco. É, cara. Bom, então, Pretty Fly for a White Guy do The Offspring. Escutem aí. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake. A nossa próxima música é de uma banda que eu não gosto. Pra falar a verdade, eu odeio. Eu não posso falar bem, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou falar mal, porque eu não gosto de Rolling Stones. Mas a música realmente marcou eles, cara. I Can Get No Satisfaction é, tipo, uma das músicas mais importantes da carreira dos Rolling Stones. Fato. Os caras são bons, assim. Eu não gosto, não o estilo, porque eu não gosto do Mick Jagger. Eu acho ele um pé frio da porra. Ele é muito pé frio. Sai do meu Brasil, Mick Jagger. Pé frio desgraçado. Mas, tipo, a música é interessante de escutar, assim. Não é meu estilo, mas a pegada dela, assim, é legal. É como você já fala, o Rolling Stones é uma baladinha gostosa. Daqui da 60 ainda, cara. Mais velho ainda que o Creedence Clearwater. Esses são velhos, old. Cara, eles são velhos, assim. Desde a década de 60 eles já eram velhos, tá ligado? Então eu não sei o que dizer deles. Mick Jagger tá caindo aos pedaços, cara. Puta aí. Caraca, velho. Eu não sei. Mas fiquem aí. I Can Get No Satisfaction do Rolling Stones. Música. próximo cantor, cantor renomado, com grandes premiações, tem o Grammy, tem o Oscar também, teve outros prêmios musicais, e agora um Nobel de Literatura. Meu Deus, o que mais ele precisa, né? Eu tinha falado que o David Bowie era um músico de verdade. Esse cara é um artista de verdade. A definição dele não é músico, a definição dele não é escritor, a definição dele é artista. Pois é, estamos falando do Bob Dylan. Pra mim, eu fazia uma playlist só do Bob Dylan. Meu irmão, eu sou apaixonado por esse cara toca pra caralho, esse cara escreve pra caralho, esse cara é posse. Pois é. Não precisa nem falar, velho, o cara é um puta artista. Pra nascer o próximo Bob Dylan, vai ter que morrer a nossa geração todinha. A música que a gente vai tocar aqui, ela é a Like a Rolling Stone. O pessoal com certeza já ouviu ela em algum canto daí, caraca, porque ela é memorável, lembrado pra caramba. A melodia também é muito bom, a letra é bonita pra caramba. A música consagrou Bob Dylan. Com certeza. Ele tem outras, um monte de outras músicas muito boas. The Times, They Are Changing e mais um monte. Mas o Like Rolling Stones é uma das signature songs dele. E não só isso. É a música que deu o Grammy pra ele, também, né? Também. Não é só tipo a signature song. É a música que deu o Grammy pro cara, pô. A música não é pouca merda, não. O pessoal pode não saber quem é o Bob Dylan. Se você não sabe quem é o Bob Dylan, sinto muito por você. Se você não sabe, vá pro Google pesquisar agora. Você tem obrigação moral de saber quem é Bob Dylan. Pra você não ficar saindo apontando o dedinho, ah, eu escutei o Bob Dylan lá no PXP. É, meu irmão, vá pegar os álbuns todinhos dele e vá escutar tudo, tudo. Essa música, o pessoal com certeza já deve ter ouvido em algum canto, cara, porque ela é muito boa mesmo. Mas enfim, né? Like a Rolling Stones do Bob Dylan. Escutem aí. Dressed fine, threw the bums of dime in your prime, didn't you? People called, say beware, dawn, you found a fold, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. Então, eu tava falando com o Sage, pra fechar a gente queria ter botado Bob Dylan. É, alguém errou a conta. Mas a gente combinou aqui que o Sage ia falar do Bob Dylan, e como tá na ordem, a gente vai finalizar com uma banda também muito boa. Não é igual o Bob Dylan, na minha opinião, mas também é muito boa, que eu falo, eu gosto pra caralho deles. A gente tá falando do U2, e a música em específico é With or Without You, que também, cara, é uma música muito boa. Assim, o U2 é uma banda boa. Tem muita música que eu não gosto, tem muita música, assim, pra mim o U2 é assim, ou você gosta muito de uma música ou você não gosta dela. Não existe meio termo. E pra mim o Bono Vox, caralho, velho, cara, tem uma pegada social foda, assim, eu sou fã dele, assim, como pessoa. Mas, cara, essa música, de novo, eu lembro do clipe dela com aquelas paradinhas, assim, meio, tipo, parecia uma... Era um negócio meio estranho, a câmera, a jogada de câmera. E ela era em preto e branco, né, o clipe. Eu lembro bem, o clipe era em preto e branco. Não sei, eu não lembro se tinha cor. E outra que eu falo, outra música de karaokê, cara, que só vai e canta. Outra música de karaokê, sim. Sério, porra. Ela é uma música mais parada, né, assim, ela é uma música mais romântica do U2. Sim. Comparada a várias outras que eles têm. Mas ela é uma música muito boa, assim, pro karaokê certo, né. Assim, eu não sei cantar With or Without You. Música certa pra fazer sucesso e todo mundo cantar junto. Ah, o U2 tem outras também muito boas, New Year's Day. Cara, Bloody Day, Bloody Sunday. Beautiful Day. Beautiful Day. Cara, é muito foda. Mas eu gosto bastante também, né? With or Without You. Então vamos fechar essa playlist com Signature Songs. Galera, então, ó, manda e-mail, manda comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. A gente vai lançar em breve uma terceira parte também, em outros temas. Tem sugestão de tema, manda aí. A gente gosta de sugestão de tema, a gente grava, a gente lança também. Mas é isso. Vamos acabar essa playlist agora, né, Otenshi? Sim. E valeu, galera. Até a próxima, pessoal. Não deixe de procurar quem é Bob Dylan. Eu juro por Deus, se vocês não procurarem, eu vou na casa de vocês fazerem vocês escutarem. Pois é, mas então, With or Without You do U2. Escutem aí e falou. Escutem aí, pessoal. Falou. Storm, we reach the shore. You give it.